Da região sul do país, precisamente falando Porto Alegre e tal. Mas os irmãos que estão na guerra, polêmica. Uau. Primeiro passo já foi dado, agora é o segundo. Se achou que um foi pouco, então segura. Vagabundo é zona norte, favela, periferia, até as horas onde o rap bate forte, faz a trilha sonora. Sente só, sente o groove e a levada dos guerreiros. É, cês não me vê, mas eu os vejo o tempo inteiro. De rolê com os parceiros, no carro ouvindo o som, Rosana Bronx falou: champanhe pros irmão. É, vagabundo ou barato é louco mesmo. As pedras no caminho faz de mim mais um guerreiro. Me dá forças pra lutar, vontade de vencer. Poeta da favela pelo rap até morrer. É isso mesmo, Zé Povinho, pra ti que duvidou, que não acreditou, demorou, mas chegou. A hora é agora do leão mostrar a cara. Uma pausa de malandro, mas o rap nunca para. Vou dizer, vou falar, expressar o sentimento. Seja ele alegria, seja ele sofrimento. Treme, aumenta o som, se não tá acreditando. Foi só questão de tempo pra chegar arrebentando. A trilha é som pesado que impera sobre o gueto. Periferia, clima tenso, exige muito respeito. Fala invejoso se pensa que ainda pode. Pegada de bandido é parte 2, zona norte. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na norte de São Paulo vou torcer por vocês. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na noite de São Paulo vou torcer por vocês. Guerreiro combatente, prol da periferia, mais um do lado norte, integrante da quadrilha. Porta, voz da miséria, de frente com o sistema. O som me pode vir, que eu não tremo pras algema. Hey boy, trama na base, saia da reta. Tem medo, limousine é o teu sonho. Eu sou teu pesadelo, terror em carne e osso. Boné e calça larga, represento os humildes. O povo das quebradas, verso terrorista, mal antecedente. Aqui comunidade, mutirão, povo carente. O meu super-herói nunca teve na TV. Ele andava encapuzado e carregava uma PT. Fez parte do meu povo, foi contra da polícia. Também sobreviveu no meio do ódio, na malícia. A história da novela é diferente da favela. Na real, minha heroína sempre foi Dona Estela. Enquanto existe desigualdade e sofrimento, playboy vai ter que ouvir, engolir os maloqueiros. A trilha dos humildes, a angústia de quem é pobre. Pegada de bandido, parte 2, zona norte. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na norte de São Paulo vou torcer por vocês. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na norte de São Paulo vou torcer por vocês. Aí, eu tenho o pensamento que é o seguinte: o mundo dá volta. Ninguém pode achar que é melhor do que ninguém. Vagabundo achou que era melhor, olha o que que deu. É nós mesmo. Centro da cidade, capital do sul. Deslocamento aqui da boca, Salomé, um bull. Sou obrigado a pegar a carroça da Soul pra dar uma banda até o centro, a fim de passatempo. O que acontece na minha área também acontece na tua. É treta cilada, trocas muitas focatruas. A repressão é normal, serviço da polícia. Ainda mais se tiver as características pra ir pra revista. Pele preta, negro com orgulho, além de tudo pobre. O que eu preciso pra ser enquadrado não dá nada. Conexão com a Via Alvorada, dando um rolê. Sempre na minha de cachorro sarnento, onde o crime nasce, tudo acontece. Você fica de boinha, leva o que merece. Olha a chuva, nos coletes, pra fuçar com a tua vista que não falta cabuete. Mas de repente, somos tratados como um delinquente. Abuso da fada e arma que impõe. Puxa papos pra quê? Cê vira e proteger. Cê sabe bater, bota pena quem não tem nada a ver. Te enxerto com uma droga, te enquadro um pelo forte. Mas do lado norte, ali se foi do mais forte. Por isso é minha segurança pra mim, quem faz é Deus. E o problema é teu, se não quiser acreditar, vou me apresentar pra quem ainda não conhece. Hugo disse vagabundo, Dynamic Rappers, humilde como sempre, na veia sangue nobre. Pegada de bandido, parte 2, zona norte. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na norte de São Paulo vou torcer por vocês. No Rio Grande do Sul, aí tem vários loucos. Na norte o clima é tenso, na baixada, no morro. A porta é estreita, só passa um por vez. Na